Thank you. Oh yeah. We'll parte dele. Graças a Deus. Graças a Deus, sou negão, graças a Deus, sou negão, graças a Deus, sou negão. Meu enredo vem falar das coisas que vi pela rua à toa, quem doer a verdade do ar. Do moleque com farol até a preta velha gorda que vai subindo o morro com a trouxa de roupa. O rap é o novo partido. Rap Hood é o partideiro. Graças a Deus, sou negão, graças a Deus, sou negão, graças a Deus, falar das coisas que vi pela rua à toa, quem doer a verdade do ar e tua, do moleque com farol até a preta velha gorda que vai subindo o morro com a trouxa de roupa. Sempre... O rap é o novo partido. Rap Hood é o partideiro. Graças a Deus, o rap é o novo partido. Rap Hood é o partideiro. Graças a Deus, o rap é o novo partido. Rap Hood é o partideiro. Graças a Deus, o rap é o novo partido. Rap Hood é o partideiro. Graças a Deus, o rap é o novo partido. Rap Hood é o partideiro. Graças a Deus, falar das coisas que vi pela rua à toa, quem doer a verdade do ar.